Cheiro 35. Os índios olharam para nós com interesse, que foi mais do que recíproco. Eram três. Um homem mais velho, cujo rabo de cavalo com pena era grisalho, e dois mais jovens, com cerca de 20 e poucos anos. Pai e filhos, pensei eu, pois havia uma certa semelhança entre eles, mais de corpo do que de rosto. Os três eram bastante baixos, de ombros largos, e tinham as pernas arqueadas, com braços compridos e fortes. Olhei para as armas. O mais velho trazia uma arma na curva do braço, uma espingarda francesa antiga, com o cano hexagonal contornado pela ferrugem. Parecia que explodiria no rosto dele se ele premisse o gatilho, mas eu esperava que ele não tentasse. Um dos jovens trazia um arco, com a flecha casualmente encaixada. Os três tinham machados de aparência assustadora e facas nos cintos. Por mais comprido que fosse, o punhal de Jamie parecia um pouco inadequado perto daquelas armas. Chegando evidentemente à mesma conclusão que eu, Jamie inclinou-se para a frente e colocou o punhal casualmente no chão aos seus pés. Recostando-se, abriu as mãos vazias e encolheu os ombros. Os índios riram-se. Foi um barulho tão diferente de um grito de guerra que eu vi-me esboçar um sorriso em resposta, apesar do meu estômago, menos fácil de desarmar, ter permanecido contraído pela tensão. Vi os olhos de Jamie relaxarem e senti-me um pouco mais calma. Bonsoir, monsieur, disse ele. Parlez-vous français? Os índios riram-se outra vez, trocando olhares tímidos. O homem mais velho deu um passo incerto à frente e baixou a cabeça para nós, abanando as contas de seus cabelos. Não, franche, disse ele. Inglês? Perguntei esperançosa. Ele olhou para mim com interesse, mas abanou a cabeça. Disse algo a um dos seus filhos, que respondeu na mesma língua, ininteligível. O homem mais velho virou-se para Jamie e perguntou-lhe algo, erguendo as sobrancelhas. Jamie abanou a cabeça sem perceber, e um dos jovens avançou para a luz da fogueira. Fletindo os joelhos e curvando os ombros, atirou a cabeça para a frente e abanou-a de um lado para o outro, numa imitação perfeita de um urso. E Jamie riu às gargalhadas. Os outros índios sorriram. O jovem endireitou-se e apontou para a manga da camisa de Jamie molhada de sangue, como se perguntasse algo. Sim, está ali, disse Jamie, fazendo um gesto em direção à escuridão sob as árvores. Sem demora, os três desapareceram no escuro, de onde vieram exclamações e murmúrios. Está tudo bem, Sassenach, disse Jamie. Eles não vão magoar-nos, são apenas caçadores. Fechou os olhos por um instante e eu vi a camada fina de suor no seu rosto. E também é algo bom, porque acho que vou desmaiar. Nem penses nisso. Tu não ouses desmaiar e deixar-me sozinha com eles. Independentemente das possíveis intenções dos selvagens, pensar em enfrentá-los sozinha, perto do corpo inconsciente de Jamie, era o suficiente para me fazer doer ainda mais o estômago de pânico. Apoiei a mão na sua nuca e forcei-lhe a cabeça para baixo para que ficasse entre os joelhos. Respira, disse-lhe, torcendo água fria do meu lenço na sua nuca. Podes desmaiar mais tarde. Posso vomitar? Perguntou ele, a voz abafada no quilt. Reconheci o tom de brincadeira e respirei aliviada. Não, disse eu, senta-te que eles vêm aí. E vinham, arrastando a carcaça do urso atrás deles. Jamie sentou-se e passou o lenço molhado no rosto. Apesar da noite estar quente, ele tremia ligeiramente por causa do choque, mas estava razoavelmente firme. O homem mais velho aproximou-se de nós e apontou com as sobrancelhas erguidas, primeiro para o punhal que estava aos pés de Jamie e depois para o urso morto. Jamie assentiu modestamente. Não foi nada fácil, saibam disso, disse ele. O índio ergueu ainda mais a sobrancelha. Então, ele baixou a cabeça com as mãos estendidas, num gesto de respeito. Fez um movimento a um dos mais jovens, que se aproximou, desamarrando um saco do seu cinto. Empurrando-me para o lado sem cerimónia, o jovem rasgou a camisa de Jamie, tirou-a do seu ombro e observou as feridas. Despejou um punhado de uma substância grumosa com pó na mão, cuspiu copiosamente em cima, mexeu para transformá-la numa pasta de cheiro forte e espalhou-a sobre as feridas. Agora vou mesmo vomitar, murmurou Jamie, fazendo uma careta para o unguento nada higiênico. O que é isso? Se tivesse que adivinhar, eu diria trilium misturado com banha de urso, disse eu, tentando não sentir o cheiro forte. Acho que não mata. Pelo menos, espero que não. Já somos dois então, disse ele baixinho. Não, eu cá me arranjo agora. Muito obrigado pela gentileza. E recusou mais aplicações, sorrindo educadamente para o candidato a médico. A brincar ou não, os seus lábios estavam pálidos, mesmo sob a luz fraca da fogueira. Apoiei uma mão no seu ombro bom e senti-lhe os músculos tensos com esforço. Dá-me o whisky, Sassenach, preciso muito dele. Um dos índios agarrou na garrafa quando a tirei da bolsa, mas eu puxei-a de modo grosseiro. Ele resmungou surpreendido, mas não me seguiu. Apenas agarrou na bolsa e começou a vasculhá-la, como um porco à procura de comida. Eu não o impedi, mas apressei-me para Jamie com o whisky. Ele bebeu um gole pequeno e depois outro maior. Estremeceu uma vez e abriu os olhos. Inspirou profundamente uma ou duas vezes, bebeu novamente, limpou a boca e ofereceu a garrafa ao homem mais velho. Achas que é sensato? Murmurei, lembrando-me das histórias de Myers a respeito de massacres e dos efeitos da bebida alcoólica nos índios. Posso oferecer-lhes ou deixar que o agarrem de qualquer maneira, Sassenach? Disse ele sem convicção. Eles são três, não é verdade? O homem mais velho cheirou a boca da garrafa e as suas narinas abriram-se em apreciação ao aroma. Eu conseguia sentir o cheiro do whisky de onde estava e fiquei um pouco surpreendida por não ter feito as narinas dele arderem. O homem abriu um sorriso alegre no rosto marcado. Disse algo aos filhos parecido com Haru. E aquele que segurava o nosso saco aproximou-se do irmão com alguns bolinhos de milho na mão. O homem mais velho ficou de pé com a garrafa na mão, mas em vez de beber, levou-a até onde estava a carcaça do urso, escura, no chão. Tranquilamente, despejou um pouco de whisky na palma da mão, inclinou-se e despejou o líquido na boca entreaberta do urso. Então virou-se lentamente num círculo, salpicando gotas de whisky cerimoniosamente dos dedos. As gotas ganhavam um tom dourado e amarelo quando a luz lhes batia e caíam no fogo fazendo barulho. Jamie sentou-se, esquecendo-se das tonturas. Podes dar uma olhadela agora? Perguntou ele. Uma olhadela a quê? Perguntei. Mas ele não respondeu, distraído com o comportamento dos índios. Um dos homens, mais jovens, agarrara um saco pequeno, dentro do qual havia tabaco. Cuidadosamente, forrando a base de um pequeno cachimbo de pedra, acendeu-o com um galho seco que enfiou nas chamas da fogueira e tragou com força. A folha de tabaco brilhou e soltou fumo, espalhando o seu aroma pela clareira. Jamie estava encostado a mim, com as costas contra as minhas coxas. A minha mão estava no seu ombro são, novamente, e senti a tremura do seu corpo começar a diminuir conforme o calor do whisky se espalhava na sua barriga. Ele não estava gravemente ferido, mas o esforço da luta e de se manter alerta estavam a cobrar o seu preço. O homem mais velho agarrou no cachimbo e chupou o fumo profundamente várias vezes e exalou com evidente prazer. Depois ajoelhou-se e, tragando o fumo novamente, cuidadosamente soprou-o nas narinas do urso morto. Repetiu o processo diversas vezes, murmurando algo enquanto exalava. Depois levantou-se sem qualquer sinal de rigidez e entregou o cachimbo a Jamie. Jamie fumou, como os índios tinham feito, um ou dois tragos longos e cerimoniosos, e depois ergueu o cachimbo, virando-se para me entregar. Ergui o cachimbo e fumei com cuidado. O fumo encheu-me os olhos e nariz rapidamente, e a minha garganta fechou-se com uma vontade enorme de tossir. Controlei-me e entreguei o cachimbo a Jamie rapidamente, sentindo o rosto ficar vermelho, enquanto o fumo serpenteava preguiçosamente pelo meu peito, atiçando e ardendo, enquanto procurava uma maneira de passar pelos canais dos meus pulmões. Não traves, Sassenach, murmurou ele. Simplesmente deixa que o fumo suba pelo fundo do teu nariz. Agora é que tu me dizes, disse eu, tentando não sufocar. Os índios observavam-me com olhos regalados de interesse. O homem mais velho inclinou a cabeça para o lado, franzindo o senho, como se tentasse entender alguma coisa. Levantou-se e deu a volta à fogueira, agachando-se para olhar para mim com curiosidade, suficientemente perto para que eu sentisse o cheiro de fumo da sua pele. Ele usava somente uma tanga e um tipo de avental curto de couro, apesar do seu peito estar coberto por um colar grande e decorado com conchas, pedras e os dentes de um grande animal. Sem aviso, estendeu a mão e apertou-me um seio. Não havia nada lascivo no seu gesto, mas eu sobressaltei-me. Jamie também, levando a mão ao punhal. O índio acocorou-se calmamente, acenando com a mão para retirar importância ao momento. Pôs a mão no peito e depois fez um movimento como se indicasse uma protuberância e apontou para mim. Ele não teve intenção alguma, apenas quis ter a certeza de que eu era realmente mulher. Apontou para mim e para Jamie e ergueu uma sobrancelha. Sim, é minha. Jamie assentiu e baixou o punhal, franzindo o senho para o índio. Vê lá o que fazes, está bem? Sem se interessar pelo alerta, um dos índios mais novos disse algo e então fez um gesto impaciente para a carcaça no chão. O homem mais velho, que não tinha prestado atenção à irritação de Jamie, respondeu, tirando a faca da bainha do seu cinto ao virar-se. Olhem, sou eu o que faço. Os índios viraram surpreendidos quando Jamie se levantou. Ele fez um gesto com o punhal para o urso e depois apontou a ponta com firmeza ao próprio peito. Sem esperar por qualquer resposta, agachou-se no chão, ao lado da carcaça, benzeu-se, disse algo em gaélico, com o punhal acima do corpo inerte. Eu não sabia todas as palavras, mas já ouvira fazer isto uma vez, quando tinha matado um veado na estrada da Geórgia. Era a oração que ele aprendera na infância, enquanto aprendia a caçar nas terras altas da Escócia. Era antiga, dissera-me, tão antiga que algumas das palavras já não eram usadas, por isso soavam pouco familiares. Mas a oração deve ser dita a todos os animais mortos, maiores do que uma lebre, antes do pescoço ser cortado ou a barriga aberta. Sem hesitação, ele fez um corte pouco profundo no peito. Não era preciso sangrar a carcaça. O coração já tinha parado há muito tempo. E rasgou a pele entre as pernas, de maneira que os intestinos pálidos saíram do corte estreito e cheio de pelos pretos, brilhando à luz. Foram necessárias força e considerável habilidade para rasgar e afastar a pele sem penetrar na membrana mesentérica que mantinha o saco visceral fechado. Eu, que tinha aberto corpos humanos mais macios, reconhecia a competência cirúrgica quando havia, assim como os índios, que observavam os procedimentos com muito interesse. A habilidade de Jamie de tirar a pele não era o que tinha chamado a atenção deles. Essa era uma habilidade comum aqui. Não, era a oração das entranhas. Eu tinha visto os olhos do homem mais velho arregalarem-se e o seu olhar para os filhos quando Jamie se agachou sobre a carcaça. Talvez eles não soubessem o que ele estava a dizer, mas ficou claro pela expressão deles que sabiam exatamente o que ele estava a fazer e que ficaram surpreendidos, impressionados de uma forma favorável. Uma gota de suor escorreu atrás da orelha de Jamie, vermelha à luz da fogueira. Tirar a pele a um animal grande é um trabalho pesado e pequenos pontos de sangue fresco apareciam no tecido da sua camisa. Antes que eu pudesse oferecer-me para agarrar no punhal, ele acocorou-se e ofereceu o punhal pelo cabo a um dos índios mais jovens. Continuo, disse ele, fazendo um gesto para o corpo meio dilacerado do urso num convite. Espero que não pense que vou comer tudo sozinho. O homem pegou no punhal sem hesitar e, ajoelhando-se, voltou a tirar a pele. Os outros dois olharam para Jamie e, ao verem que ele a sentia, uniram-se à tarefa. Ele permitiu-me que o sentasse no tronco de árvore outra vez e limpar e tapar-lhe o ombro, enquanto ele observava os índios realizarem um trabalho rápido, tirando a pele e cortando. O que é que ele fez com o whisky? Perguntei baixinho, sabes? Ele assentiu, os olhos distraidamente fixos no trabalho sangrento perto da fogueira. É um encantamento. Tu espalhas água benta aos quatro cantos da terra para te proteger do mal. E eu acho que o whisky é um substituto muito adequado para a água benta, dadas as circunstâncias. Olhei para os índios, manchados até aos cotovelos com o sangue do urso, que conversavam casualmente entre si. Um deles estava a construir uma pequena plataforma perto da fogueira, uma camada de gravetos dispostos sobre as rochas, formando um quadrado. Outro cortava pedaços de carne e enfiava-os num graveto verde descascado para assar. Do mal? Queres dizer que eles têm medo de nós? Ele sorriu. Não acho que somos assim tão temíveis, Sassenach. Não, dos espíritos. Por mais assustada que eu estivesse com a aparência dos índios, nunca me teria ocorrido que eles podiam sentir-se da mesma maneira com a nossa. Mas ao olhar agora para Jamie, pensei que o nervosismo deles era compreensível. Por mais acostumada que estivesse com ele, eu não me percebia de como ele era visto pelos outros. Mas mesmo cansado e ferido, ele era formidável. Costas retas e ombros largos, com olhos enviesados que refletiam o fogo num brilho tão azul quanto o centro da chama. Ele sentou-se tranquilo, relaxado, as mãos grandes sobre as coxas, mas era a imobilidade de um grande gato, olhos sempre atentos por trás da calma. Além do tamanho e da rapidez, inegavelmente ele tinha um ar selvagem. Sentia-se tão à vontade nestas florestas como o urso. Os ingleses sempre consideraram bárbaros os escoceses das terras altas. Eu nunca pensara na possibilidade de que os outros podiam pensar da mesma maneira. Mas aqueles homens tinham visto um selvagem feroz e aproximaram-se dele com o devido cuidado, as armas prontas. E Jamie, aterrorizado ao pensar nos índios vermelhos selvagens, já tinha visto os rituais deles, parecidos com os seus próprios, e reconheceu-os como caçadores, como ele, homens civilizados. Mesmo agora ele falava com eles naturalmente, explicando com gestos amplos como o urso nos tinha atacado e como ele o tinha matado. Eles seguiam-no com toda a atenção, exclamando em aprovação nos momentos certos. Quando ele agarrou os restos do peixe e demonstrou o meu papel no processo, eles olharam para mim e riram-se histericamente. Olhei fixamente para todos. O jantar, disse eu em voz alta, está servido. Dividimos uma refeição de carne meio assada, bolinhos de milho e whisky, observados sempre pela cabeça do urso, que estava apoiada cerimoniosamente na plataforma, olhos mortos, vidrados e entumecidos. Sentindo-me um pouco estupefacta, recostei-me no tronco caído, ouvindo a conversa sem prestar muita atenção. Não que eu entendesse muito do que estava a ser dito. Um dos filhos, hábil nas mímicas, estava a fazer uma imitação bem-humorada das grandes caçadas do passado, interpretando o caçador e a presa ao mesmo tempo. E saiu-se tão bem que nem eu tive dificuldade em diferenciar um veado de uma pantera. Nós já tínhamos dito os nossos nomes. O meu saiu na língua deles como Clé, que eles acharam muito engraçado. Clé, diziam eles, apontando para mim. Clé, clé, clé, clé, clé. E então riam-se alto, ainda mais bem-humorados por causa do whisky. Eu poderia ter respondido da mesma maneira, mas não tinha a certeza de que seria capaz de pronunciar Nacognaueto, uma única vez, muito menos repetidas vezes. Eles eram Tuscarora. Pelo menos foi o que Jamie me disse. Com o seu talento para línguas, ele já estava a apontar para objetos e a dizer os nomes índios para eles. Sem dúvida, até ao amanhecer, ele estaria a trocar histórias impróprias com eles, pensei eu. Já lhe estavam a contar piadas. Olha, disse eu, puxando a ponta do tartan de Jamie. Estás bem? Porque não posso ficar acordada para tratar de ti. Vais desmaiar e cair de cabeça na fogueira? Jamie deu-me uma palmadinha na cabeça, distraído. Estou bem agora, Sassenach, disse ele. Animado com a comida e com o whisky, não parecia estar a sofrer dos efeitos colaterais da sua luta com o urso. Mas como ele se iria sentir na manhã seguinte, já era outra história, pensei eu. Mas isso já não me preocupava. Nem isso, nem nada. A minha cabeça girava devido aos efeitos da adrenalina, do whisky e do tabaco. Por isso rastejei para agarrar no meu cobertor. Enrolada aos pés de Jamie, adormeci, rodeada pelo cheiro do fumo e da bebida e observada pelos olhos viscosos do urso. Sei muito bem como te sentes, disse eu ao urso. E depois adormeci.